Ilhas. Oi? Próximo ao final do, da pista 10, mantendo 500 pés, um helicóptero não interfere na sua aproximação. Controle Salvador, boa tarde, esse é o Web 6741, decolado na Arbor. Web 6741, contato radar, suba para nível de voo 340, sai da Arbor. 340 na Arbor, o 6741. Azul 4463, chame Recife, 1251, alterna 1-3325. 251-3325, obrigado. Vitor Índio, Juliette, controle. Controle, prossiga, Juliette. Ouro, meu pés, corredor Axé, reporte fora da barra. Meu pés, reportar fora da barra, Axé, Vitor Índio, Juliette. Trip 5490, chama Recife, 126, décima 85, alterna 12545, bom voo. Cuno 754 no localizador com capa verde. Confirma. Gol Cuno 754 no localizador capa verde. Gente, o tráfego abaixo do senhor está mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Complete LS, chame a torre, 1186 bom pouso. Gol 754. 186, obrigado, mal serviço. Quilô, meu Oscar, atento a tráfego, passando agora através sul da ilha de Morro de São Paulo, mantendo 1000 pés, um Serra 76 helicóptero. Além desse, não há tráfego de conhecimento. Controle, frequência está limpa para a coordenação do setor Bom Pouso até o regresso. Boa tarde, acione a identificação desse 050, vigilância de chegada maré, 3144. Acionando identificação, ele é automaticamente informado que você está falando comigo. Muito obrigado. 924, acione identificação, DCL 0, 6, 12, 0, vigilância, chegada amarela. Air approach, Flying America 9753. Flying Americana 9753, radar contact on takeoff. Climbing maintain flight level 300, saída arbor departure. Arbor departure, I'm flying for flight level 300. Vitor Índia, Juliette, ONU no meu pé, frequência livre, bom voto e regresso. Web 6741. Recife agora no 260, alterno no 288 com voo. 260, alterno no 288, 6741, traço para trás. Boa. São 3144 de TAP. O nome 44 de TAP? 3144 de TAP. Opa. TAP na Proje 44. Quatro sem restrições, até 3 mil pés, ajuste 1013. Sem restrições, 3 mil graus. Por 924 até 4 mil pés, ajuste padrão, sem restrições em TAP. Line Americana 9753, call now receive center frequencies, 126 decimal 0 if unable, 128 decimal 8, have a nice flight, sir. Yeah, this is 126 decimal 0, if unable, 128 decimal 8. Hello. Confirme. Confirme para o controle. S2000, autorizado final do IRS X-Ray, reporte estabilizado no autorizador. 2013, como pode fazer? 924-S3000. 3.924. Boa tarde, 5240, transferência, informação papá. 5240, boa tarde, a identificação desse 4.000 pés. Vigilância, chegada a mão. Ajuste no 0 no 3. 4.000 pés, a mão no 0 no 3, 5240. Prisão 44, formação de tráfego, 12 horas, meia dúzia de milhas, um helicóptero mantendo 500 pés, bem na posição dona, não interfere na aproximação, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, 344. Lima Charlie Papá, mantenha as condições visuais no 1.000 pés, se tiver condições, vou ir direto na proa do farol da barra. Tráfico Luiz, prossiga. Estacionado 0116, confirme. Mantenha as condições visuais 1.510. É Papa Cego ou Papa Romeu, confirme. Só pessoas a bordo, Tráfico Luiz. 02, copiado grave. Proa de Paripe, reporte ingressando Interlagos. Tráfico livre. Lima, Charlie, Papá, ONU, Mil Pés, em condições visuais para o farol da Barra. Trip 52420 para o Woodstock. 3144. Lima, Charlie, Papá, controle, prossiga. Piloto Farol da Barra, reporte Farol da Barra ingressando Axé. Gol 924-S2000, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 731-44, Torre 1-1-862, é bom pouso. 286, bom trabalho, boa tarde. Trip 5240. 5240, escuta? Direto, toque. Toque, direto, 5240. Gol 924, reduza para aproximação, complete com a torre 1-1-8-6-2, é bom pouso. 252, é reduzindo 924. Sete, boa tarde, essa é a identificação dessa 4 mil pés, vigilância de chegada Bonf, ajuste padrão. Controle Salvador, gol no 600, tem informação, papá. 600, boa tarde, essa é a identificação dessa 050, vigilância, chegada amarela. Vigilância, identificou, descendo 050, gol no 600. Trip 5240, desça 2 mil pés, autorizada a final do ILS X-Ray para pista 1-0, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, trip 5240. Melhor ficar bravo, consiga. autorizado, Romeu dos Cabral, direto CIA. Repórter está no local de pouso. Confia. Afirma, Lima Charlie Papá, vai prosseguir 500 pés no axé, vai iniciar a descida a ponto que desejar. Deve passar 500 pés no, já sob o farol da barra, mantendo linha litoral Lima Charlie Papá. Patrônio, uma boa tarde, gol 1600. 600, acione identificação, desça o 050, vigilância, chegada à maré. Na maré para 050. No... Patrulha de Salvador, bom dia, ou melhor, boa tarde. Papá Romeu, Papá Hotel Delta decolado na sua escuta, no terceiro andar. Papá Hotel Delta, contato radar na decolagem, só 320, saída da Delta. Só 320 na Delta, Papá Hotel Delta. Trip 5240, dois tráfegos, sua posição de 12 horas, ambos mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Complete aliado, chame a torre, 1986, bom pouso. 500 com a torre, Trip 5240. Confia. É o Tandre 566, boa tarde, vai ser 1960, V5, com informação papá. V566, boa tarde, assim, identificação, desça o 060, de lá, até chegada maré. 060, maré, até o V566. Reporte rotatório, avistando no campo. Atenta um tráfego, sua posição de... 2 horas, 4 milhas, 1 nordeste, passando a 500 pés, o Bravo Kilo Luiz, com helicóptero. Gente, reporte através do Parque de Pituaçu, Lima Charlie Papá. Reporte através do Parque de Pituaçu. Boa tarde, assim a identificação, desse é o nível 070, vigilância, chegada à maré. Ok, 070, vigilância, maré. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230. 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 200, saída Arbor. Ciente, subindo para 200, saída Arbor, passarelo 2230. Pode ir. Chame a torre, 1-1-8-6 bom pouso, Bravo Kilo Whisky. Romeu Oscar Bravo, frequência livre, bom pouso até o regresso. Lima Charlie Papá, chama a torre, 1-1-8-6-12 bom pouso. Voo no 600, livre de restrições em TAP, desce até 3.000 pés, ajuste no 013. Desce a 3.000, voo no 600. Chané 6320, boa tarde, a identificação desce nível 080, inicialmente vigilância e a chegada amarela. Volo 600, da presente pro Odituna. Pro Odituna, 600. No 697, sua indicada? 250, está reduzindo. Seu número 3 na aproximação no momento, reduza 2209, no 697. No 697, reduz 2209. 3566, inicie redução até 2309. Redução 2309, tá bem. Voo 600, desce 2.000 pés, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte localizador. Reportando localizador, desce para 2.000 no 600.